pensar, o que falar do dia em que tudo mudou. Nascer do sol, sentir a luz, antes distante a me tocar.